Às 4 da manhã, hora da recaída. Passei no seu feed, vigiei sua vida, pra ver se tu tá bem. E vi que tava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que vi que não sinto mais nada. Te esqueci, falando. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci, falando. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci. Posso me declarar o seu ex. A Rocha vem! É a Manuela Gomes ao vivo pra vocês! Quero um iPhone, segura aqui! Às 4 da manhã, hora da recaída. Passei no seu feed, vigiei sua vida, pra ver se tu tá bem. E vi que estava acompanhada, beijando outra boca. Foi aí que vi que não sinto mais nada. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não stories e não tá.